família pobre louco. Aê, dessa vez eu trouxe meu mano Puga. As produção Sangue B, Real Hits. Bagulho é louco, Titi. Bagulho é louco. Zé Povo, essa é pra você que desacreditou, cuzão. Dos fundão de Aparecida pros quatro campos ladrão. Censurado pesadão, só eu sei o que passei. Só por Deus sigo vivão, aleluia, glória ao rei. Não sei MC de boutique, nós tento, nós é o que é. Não é sua classe, sua cor, é o rap, é o ela, ralé. Pode falar o que quiser, na quebrada treme os grave. Pobre louco é isso aqui, foda-se os contra, compadre. Respeito, fé, humildade, foco de ser. Disciplina, chão, uma quadrada na cintura, sabedoria, ladrão. Pra quem quis me ver no chão, hoje aplaude nossa vitória. Dei minha cara pra bater, nossa voz chegou lá fora. Nós é o mesmo bandido, não esconda atrás de mulher. Peita a tropa, tá maluco, time do morro, axé. R10, pente alongado, mira de alta precisão. Na bandola K47 brotou, é só rajadão. Os pela se morde, primão, é só fiel envolvido que não recua por nada. Até última gota prossigo, né? Por dinheiro, amigo, respeito, história do pai. Nós é a rua, as favelas, cadeias, faixa, rapaz. Tirei na guerra, fortão, plantão, nós no Vidigal. Hoje tráfico, sentimento, Goiânia parou geral. Representa a capital, na cela, 40 ladrão. Mano, tudo em silêncio, é o rap, pega a visão. Treta, ladrão. Muita treta. É centro-oeste, ladrão. Gangsta, rap, rapaz. Cria tudo pesadão, bonitão. O pique erra, mas as cargas vem nos bimotor. A zoa não para, fiel. Cada um faz a sua cara. No rap fiz meu papel. É centro-oeste, ladrão. Gangsta, rap, rapaz. Cria tudo pesadão, bonitão. O pique erra, mas as cargas vem nos bimotor. A zoa não para, fiel. Cada um faz a sua cara. No rap fiz meu papel. Brisa vem, tudo leva, a responsa carrega. Acredito em mim, sei que aqui todos erra. Nós vive o instante, dá valor em nada. Nossa família, mãezinha, essa guerra que tamo lutando. De um dia pro outro, não deixa que escroto venha te julgar. Judas que teve o melhor professor e ainda foi fraco pra poder mudar. Escolhas erradas, eu não tô martelando. Semblante da nossa família, cê sabe. Quanto nós pode, nós vamos sorrir. Diante de guerra e de todas as maldades, veja as crianças, esperança daqui. Mas o sistema aliena te entrega. Pelas misérias, ele acha bonito vida no Instagram, mas pra gente é comédia. Rap minha vida, cês não entenderam o dinheiro que fez. Arregaço em tudo, meu mano, com 15 anos estirado, fechado no certo, vida em apuro. Desde menor, sabendo o que é correto. Preço pagamos, mas hoje tá aqui. Sobrevivente, mano, esperto. É centro-oeste, vários neguinhos. É centro-oeste, ladrão, gangsta, rap, rapaz. Cria tudo pesadão, bonitão. O pique erra, mas as cargas vem nos bimotor. A zoa não para, fiel. Cada um faz a sua cara. No rap fiz meu papel. É centro-oeste, ladrão, gangsta, rap, rapaz. Cria tudo pesadão, bonitão. O pique erra, mas as cargas vem nos bimotor. A zoa não para, fiel. Cada um faz a sua cara. No rap fiz meu papel.